24. Linha 251, no livre decolagem, cabeceiro 17, vento calmo. O Xanar 6251 decola aos 40, chame agora o controle em 1935, tem um bom voo. 4357. Solo Salvador, F5717 na posição número 3, informação Golfo para cópia. 5717, poderia chamar em 186, por favor? 186, gente. 60 da L7. Na posição 3 com a Golfo para cópia. 5717, decola da 17. Positivo, 17 ou 3. Afirmativo, acho que o melhor pro senhor é a 17 mesmo. Tá pronto pra cópia? Positivo, pronto pra cópia. Tá autorizado, Galeão, nível de voo 340, via Upper Zulu no zero, após a posição ESMAP, Eco Sierra Mike, Alfa Papá, após a posição Lúvito, Lima Uniforme, Vitor Tango Oscar, após Bravo, Bravo Charlie, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, com a primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 17. 5027 é o código, 1935 é o controle. Eita, autorizado Galeão, nível 340, pela Fezulu 10 até SMAP, SMAP, Alfa Papá, após Lúcio, Barra da Sena, após conforme rota, da El Leda Bridge, é a Liga, para dar uma curva de vida, com 0,27, 1935, confere, 7,97. Objeto 5707, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Capacete pronto para pushback acionamento, pushback acionamento, azul 4, 4177, 4177, autorizado, chama para início de táxi. Bora lá, obrigado. comandador, bom dia. Aqui é o F767-49, estamos com a formação Golf, nível 330, com destino a Maceió. Estarei de coordenação da decolagem, pista 35, se possível. Afirmativo, vou coordenar para a decolagem na cabeceira 35. Aguarde só mais um minutinho, copy, tá ok? Não aguardo, obrigado. Pode confirmar o vento pra gente, por gentileza? Vento calmo. Muito obrigado. O F-Jet... No problem, vou coordenar também, aproveite a coordena nos dois. Para o táxi, o avião 4577, tem 2 abordas, 3 assistentes, operação, 3 aviões. Táxi autorizado via pátio principal, Lima, ingressa na cabeceira 35 e me reporte alinhado na cabeceira 17, pronto para decolagem. Tem o pátio principal, responsabilidade interna, me reporte alinhado. China 6251, no Chame Centro Recife, 1251, na Alterna 3325, seu bom dia. Bom dia, pode estar aqui apresentando pra você, um pouquinho de sono. 125, decimal 1, Alterna 133, decimal 25. Segundo 3325, obrigado. Afirmativo, prossigo, senhor. Está autorizado Maceió, nível de voo 330, via Peruísque 58. Subida Pucaracaju, com a primeira curva à direita da cabeceira 35. 5023 é o código, 1935 é o controle. Está autorizado 330, com destino a Maceió. Na saída Puca, transição Aracaju. Peruísque 58, decolando a pista 35, com a primeira curva à direita, 5023 o transponte e 1935 controle, abril, 6749. 6749, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Parágrafo do ponto, pronto, o F5 6749, obrigado. 5797, está na minha escuta. Afirmativo, já coordenei com o controle, a decolagem do senhor será da cabeceira 35, vai manter todas as outras informações, tá ok? A única diferença é que o senhor vai decolar com curva à esquerda para fazer a subida da Elta, ok? Confirma se a curva procede para a direita, curva para a Delta, procede para a Delta. É, agora eu fiquei na dúvida, porque se eu decolar com curva à esquerda, o senhor cruza a final da 10. Mas não tem nenhum tráfego pra 10 no momento, né? Não, é curva à esquerda mesmo. Porque se eu decolar com curva à direita, é, curva à direita também não, como o senhor preferir? Sim, se for melhor pela esquerda, a gente pode fazer isso aqui. Se for melhor pra senhora, a gente faz. Pode ser pela esquerda mesmo. Positivo, sim, pela esquerda, vamos ver. Salvador, bom dia, objeto 5898, informação Golf. 5898, bom dia, pronto para cópia com fins? Afirmo. Está autorizado então, plano para com fins, nível de voo 340, via Pêsulo no 6, a subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 17. 5030 é o código, 1935 é o controle. Eu poderia, por gentileza, confirmar o código? 5030, 5030. Autorizado com fins, nível 340, Pêsulo no 6. Decola da 17 com curva à direita, saída da El, após voa Leda, após voa Bridge. 1935, controle, 5030, F5898, está no 5. Está correto, chamo para pushback acionamento. 5898, sente. Salvador, F749, pronto para o push, está no portão de número 4. Autorizado, objeto, chamo para início, táxi. Chamará para início, táxi, certo? Para pushback e acionamento F5797. 5797 é o número 2 do setor, vai logo após o companheiro da companhia aí iniciar o táxi, tá ok? Aguarde mais alguns instantes. Positivo, vai aguardar algum companheiro da companhia essa guarda e prossegue para pushback, acionamento e coordenação do solo. Pronto no 7. 4177, livre decolagem Capistrano 17, vento 290 graus com 029. Azul 4177, decola 56, chame controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Objeto 6749, pronto pro táxi, estamos com 62 a bordo, autonomia de 1 hora e 45, alternando João Pessoa. Táxi via pátio principal. Lima, reposte alinhado, cabeceira 35, pronto para decolagem, o 6749. Pátio principal, Lima, reportará alinhado, cabeceira 35, as 6749, reportando ingresso. Tim 797, autorizado, pushback acionamento, entra em início táxi. Positivo, autorizado, pushback acionamento, entra em início táxi, 797. Ponte Espera 35, pronto, web 5749. 6749, autorizado ingresso e decolagem, cabeceira 35, o vento 290 graus com 19. 6749, sente, terrível, linha e decolar. Pronto para o táxi web 5717 com 92 a bordo, 3 horas e 15, alternando Guarulhos. Autorizado o táxi via Lima, parte principal, Lima e Lima tem cabeceira 35. Parte principal, Lima, a Lima tem na 35 web 5717. 7649, decola 01, no chame controle em 1935, tem um bom voo. Obrigado, bom trabalho. De Salvador, bom dia, Web 6749. E Web 6749, contato radar, suba o 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, Web 6749. Livre decolagem, o vento é variável com dois nós. Sim, tchau, linha livre decolagem, Web 5797. Sete, chame centro Recife em 1251, lanterna 13325. 251 3325, 4177, modelo. Sete no sete, decola 04, chame controle 1935, bom voo. 7649, na presente, voe Maceió. Na presente, Maceió, Web 6749, obrigado. Web 5717, Salvador. 76749, chame centro Recife, frequência 2685. 2685, obrigado. Sete no sete, Salvador. Sete no sete no sete, tá na minha escuta? Positivo. Chame, por favor, o controle em 1935. 2935, 457 no sete. 5717 decolou de Salvador cruzando 8010. Confere, 5717, suba ao 340 na saída da El, voa direto Leda, está sob vigilância. Sobe ao 340, direto Leda, vai 5717.